Salomão, o sábio com seu coração, sob a sombra da figueira, paz e alegria em cada mão. Braços eu confiarei, em teu amor eu me escondo. De Efraim até a terra dos filisteus, teu povo vive em plena cavalos e guerreiros, mas é a tua paz nossa canção. Ó Senhor, tua sabedoria, como o mar sem fim profundo, em teus braços eu como o mar sem fim profundo.